seu calor. É isso que mais eu quero. Solidão tem sido a minha guarida. Solidão, preciso me libertar e ter também nesta vida alguém para amar. Bom, mas que bom mesmo, gente ouvinte, que você está conosco ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP de São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é advogado, ele que é diretor da banca de revistas e jornais do nosso terminal rodoviário, ele que é ex-radialista da Super Tupi, da Super Cap, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo. Ele gostaria de ouvir o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo nesta manhã de domingo com Sinara Rios, saudosa intérprete da nossa música de ontem, do Santos Lima, Bebê Juju, Rolando Boldrin, que estreou terça-feira próxima passada um cartaz pela cultura de São Paulo. Rolando Boldrin, talentoso intérprete. Rolando Boldrin cantando do Antônio Almeida, composição Xô. Tudo isto para o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, ele que já foi radialista da Super Tupi de São Paulo, hoje advogado em nosso município e empresário conosco nesta manhã. Ainda para ele, Carmele Alves, em arranjo do Hervé Cordovil, Carmele Alves, do saudoso deputado federal Humberto Teixeira, Baião em Paris. Chupeta, mas ficar borracha não é mais pra mim. Mas fiquei tanto que estou jururu. Agora chupeta é para o meu bebê Juju. Juju, mamãe, chupeta não alimenta. Quanto mais mastigo, mais a sede aumenta. Mas fiquei tanto que estou jururu. Agora chupeta é para o meu bebê Juju. Mamãe, mamãe, chupeta não alimenta. Mais mastigo, mais a sede aumenta. Mastiguei tanto que estou jururu. Agora chupeta é para o meu bebê Juju. Eu qualquer dia rasgo essa chupeta. Mastigar borracha não é mais pra mim. Mastiguei tanto que estou jururu. Agora chupeta é para o meu bebê Juju. Mamãe, mamãe, chupeta não alimenta. Quanto mais mais a sede aumenta. Mastiguei tanto que estou jururu. Agora chupeta é para o meu bebê Juju. Mamãe,

Jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site para que você nos acompanhe por este mundão afora: www.usp.br/radiousp. Mas, vamos nós com música. Ou antes é o nosso intervalo, Juninho? Intervalo, né? Vamos ao nosso intervalo e na volta, Jamelão, Orlando Silva e Carlos Galhardo.